Alô, aqui quem está falando é José Wilker. Eu queria dizer o seguinte: a Rede Globo está passando por uma reformulação fantástica, um negócio do outro mundo, e eu acho que o cinema brasileiro também está precisando de um apoio muito grande. O cinema está precisando, o teatro, a arte em geral. Eu queria que você deixasse o seu recado após o sinal. E falando sobre esse assunto, o que é que você acha? Você acha que a gente deve mudar o cinema? Sei lá, deixa alguma coisa aí, bicho.